emissora mais querida de Ribeirão Preto. Os maiores comunicadores do rádio estão aqui na TNM. Uma programação pensada e feita para você. TNM, em sintonia total com seus ouvintes. TNM, a Rádio AM de verdade. Nos últimos dias, encontrei na Proficar um preço baixo na loja toda. São milhares de produtos em oferta. Problema Nacional, tire 2,75 no nosso cartão 12, 45 anos. E para a Recolha, nosso interior, 6,75. Arroz 4R, 5 quilos, no Pavidone, só 2,90. Costela bovina rica, tire 17,90. É só a Pecosa. Está chegando a hora de ganhar seu carro. É hora de falar do que já me conhece. Correu a pena, o seu número 10, antigo dia de pagamento.